717, decolou na sua escuta. Objeto 57-17, contato radar decolar, suba e mantenha 340, 30 da EL, da presente. 340 da EL, da presente, 5797. Confirma? Descansão controle, foi pago Momo Albo, Elefa. Ah, ok, obrigado. O 5808, tá na escuta? Prossiga. O senhor prefere a gole ou pode ser na mão mesmo? É gole o fito? Não, gole é val. Podia correr na gole é val e depois é val boa zambi. Ah, é melhor. O que for melhor pra vocês? Eu vou só correr novamente com controle. Mais um minutinho, ok? Tá ok, guarda então, obrigado. Índia Papa Oscar, prossiga. Acione a Portax. Antes da Juliette, boa 9032. Ingressa, Julie, portão 10. Portão 3, boa 9032. Não, portão 10, 1 no 0. Ah, ok, portão 10, boa 9032. 5808, ok. Saída será da 10 com curva direita. Desconsidere a mão alvo, vai voar gole, eval, após eval voa direto zambi. E após sair conforme a rota. Ok, 5808, decola no 0, curva direita, na gole, eval, zambi. E o resto do aeroveio conforme o plano, 5808 oeste. Certo. 5808, controle Salvador, Webjet 5898, bom dia. Bom dia, Webjet 5898, contato radar da decolagem, submantenha 340, saída da EL. 340 da EL, 5898. Bom dia, Alfa Yankee Vitor. Alfa Yankee Vitor, chame só Alan 219. Web 5717, chame o Centro Recife, ano 3325, alternando no 288. Pátio 3, até a posição 1 do pátio principal, o coisa acende. Ok, é Azul, Alfa, Yankee, Vitor. Autorizado iniciar no pátio 3 o reboque e reporte para ingressar no pátio principal. Controle 5898. Prossiga. Apenas está sua reclamação, camada, o teto da camada aqui é no 880, está visual acima, ok? 180. Ok, ciente, grato. Chame Recife agora, ano 3325, alterno 288. 3325, 288, obrigado. Foxtrot Lima está autorizado. Conquista uma centena, decolagem da 10, correção da 17, rua direita, gol leva o apoio direto, controle 1935, transponder 5550. Correto, 2 no PLB, acione a reportagem. Controle Salvador, muito bom dia. Voo no 804, cruza nível 150, para no 40, centro da informação. Mike, aproxima Lagoinha. 4, bom dia, sinistração desça para o 040, na chegada Bonf. Desce para o 040, na chegada Bonf, o voo 1804, sociedade efetual, procedimento suíço. Aguarde. Aguarde. Portão 01, né? Positivo. Me escuta a permanência até lá, tá autorizado. Puxa a sua no 4. Azul Alfin aqui, Vitor, na escuta? Na escuta. Ok, aguarde, aguarde para prosseguir. Manter posição, tem um tráfego no portão 4 para realizar o pushback. Sente no aguardo. 508 autorizado no 4, chame táxi. Chame táxi, 508, vai utilizando. Apalça autorizado, táxi, reporte ingresso. Fox, linha, táxi, até papai. Uma centena lençóis? Que autorizado, uma centena lençóis, decolando rota direta, decolando ao 17, curva de esquerda. No perfil da Momo Albo, após voa direto Lençóis. Acionando o 0270 e a frequência do controle 1 no 9 decimal 3. Houston navegação para o Sierra Vito 367 após o 366. Descendo para 4 mil pés agora. Ciente após a Lagoinha, Sierra Victor 367, após 366, descendo para 4 mil pés, voo 1804. Positivo, 4 mil pés, em descida para ajustado 1005, não tinha. 1005 ajustado, voo 1804, muito obrigado. Para o táxi, amigo filho. Frote Lima, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto. Táxi 5808 com 80 a bordo, 5 horas, galhão. Do Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 186 torre, 1015 ajuste, bom voo, Ev. Indy Alpha, 1286, no ponto de espera da 10, 1015. Obrigado, bom dia, 5808, Ev. O Alpha em Anquivita pode prosseguir até o 01. Sente. Amigo Vitor, na escuta? Ok, o transponder será o 5565, o código 5565, e o resto da autorização permanece. Tá, pátio 5, qual é o PB? Para o táxi decolagem, chama agora 186 torre, ajustado no 05, bom voo. Oito decimal meia. Salvador, bom dia, tá 3201. 3201 com fim. Aguarde um minuto para a cópia. Estimativo na sua escuta. bom dia, o FGS 5808 pode esperar dando zero, pronto. 5808 ali mantém. Ele mantém no zero, 5808 é o F. Que Foxtrot Lima, decolado 31, 1935, bom voo. Lima, muito bom dia. Bom dia, dia. Papatango, Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima, contato, radar na decolagem, suba para 100, saída Gole. 100, Gole, você tá entendendo que tá livre da restrição? Afirmo. Lima. E a Papa Oscar ali mantém na 17. Controle Salvador, bom dia, voo 17, 15 com a November. 17, 15. Bom dia, sem identificação disso e mantém o nível de voo 050, chegada Bonf. Identificou 050 na Bonf, voo 17, 15. Após Leida, voa Bride. Vai interceptar ambos o Lu 16 e segue conforme. 5562, o transponder, controle opera em 1.9.35. Afirmativo, a gente tem então Confins 360, da 10, direita após Natael, Leda, após Leda direto Bridge, Upper Zulu no meio até Morgan, e após a gente voa direto Crook, para efetuar a chegada, 5562, transponder, 1935 ao controle. Portão 09, chame quanto plano para o push acionar. Chamaremos, obrigado. Cópia. Ok, Ilhéus 080, decolando 197, curva direita no trecho da Coral, acionando o transponder padrão, o Oscar Golf Sierra, 0260, e o controle opera em 1.9.35. Chame agora 12.86 para acionamento táxi decolagem, 1015, bom voo. Voo 1935, bom voo. 935, bom dia. Controle, bom dia, Webjet 5808, 1600 pés. Web 5808, contato, radar na decolagem, submantém 340, saída Gole. 340 na Gole, 5808 da Web. Bom, 1795, sede via direita, dupla 235, então. Por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Gente, livre de viso com 1795. Livre, 1795. Nove 032, pronto, cópia. Chamou 9032? Firmo, tá pronto, cópia? Pronto. Autorizado para o melhor do mundo, Recife, Veneza Brasileira 350, decolando da 10 com curva pela esquerda. No perfil da Puca, Jamo, contração Caju, aerovia pelo 58. Decola, transponda 5560 e o controle opere 1 9 decimal 35. A 1-0 com curva esquerda, Puca com Macaju na Peruíque 58. 5560, 1935, gol 9032. Correto, portão 10, chame quando o plano parou. Puxa, chamar. Vamos chamar. Táxi, reporte na papá. Voo livre de Palma Clara. Eval, 5808 Web. Gol 804, desça para 2500 pés. O altímetro em Salvador 10 no 5. Livre de LS Whisky para 10. Acústico estabilizado na final do procedimento. 10 para 2500 pés, reportará estabilizado final, procedimento de LS Yankee, o gol 1804. Só confirmando LS Whisky para 10. Afirmo LS Whisky, o gol 1804. Controle Salvador, Patatã, Guinga, Paparosca, saída lotar. Guinga, Paparosca, sane 5535, normando transponder, subou 90 na saída lotar. Acionado 5535, saída lotar 090. Autorizado 9, chame táxi, 3001. Chamaremos, obrigado. Fox Lima. E Papatango, Whisky Fox Jato Lima. Prossiga, Fox Lima. Apresente, propõe mudança de regras. Estimando o pouso Conquista 0825. 0825, pouso em Conquista. Qual o nível que propõe até o destino? Tá mantendo 085. E plano modificado a partir de agora ao 0739. Prossiga em condições visuais, subindo ao nível de voo 085, direto Conquista. Fox Lima. O gol na 7 no 5, a esquerda voando a flor de tela. Ciente. Índia Paparosca, faça um cheque no modo Charlie, não recebo sua altimetria. Paparosca? Sim, senhor, foi feito o cheque aqui e agora? Índia Paparosca, recebo cruzando 3.100 pés, confere? Confere, 3.100, senhor. Índia Paparosca. Gol 9032, na posição 10, para pushback acionamento. Sim, 9032, mantém posição, tem uma coisa da retaguarda. Assim que ele livrar, inicia o táxi livrar, está autorizado, chame táxi. Ok. Se houver liberação à retaguarda, inicia o gol 9032. 5808. Prossiga, 5808. para informação, estou recebendo sua identificação. Está cruzando, já cruzou 170? Chame Recife agora, 13325 e Alterne 1288. 3325-288, 5808, bom dia. Da colagem, 170 com 10. 05, Zara. Desça para 3000 pés, gol no 715. Altímetro 1015, reduza para 179. Confirma 1709? Afirmo. Reduzindo, 170. Desce para 3000, gol no 715. Controle Salvador. Bom dia, gol 1897, passo 250 para o 1060. Mano, gol 1897. Afirmativo, passo 240 para o 1060. Ciente, gol 1897, assina a identificação, desça para 1060, chegada Bonf. Identificou a 1060 na Bonf, 1867. Salvador, bom dia, gol 1607, formação novembro. Gol 1804 já estabilizado, final Ilha Suíski. Gol 1804 estabilizado, final Ilha Suíski, ainda não avista. Complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 612. 1-1-8-612, até breve. Torre Salvador, gol 1607, formação na venda. Desvio à direita para 230, 30 milhas. Golf Victor 3, no POV. Desça para o 040. 040, gol 1607. Serra decolado de Salvador, 42-1935. 1935, senhor. Bom dia, bom serviço. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 1804, estabilizado LS, final. Pistão 0, ainda 9. 804, bom dia. 1015, continua. Aproximação, repórter avistando. Repórter avistando, boa noite, 04. Torre, bom dia, Lupa Patal, Vasco, Golf Serra. Vasco, Serra, contato, radar na decolagem, submantém 080, saída Coral. Coral 80, Golf Serra. 804, tem pouso autorizado na 10170 graus, 15 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 804. Livre 2000 e OILS, reporte estabilizado, gol no 715, 1015, o ajuste. 150 com 15. Grato. Na escuta do Isque Jet Fox. Sim, quem chamou? Índia Paparosca. Índia Paparosca na escuta. Ah, de pouso. Controle Salvador, gol 1897 para prosseguir na descida. Gol 1897, prossiga na descida até o 130. A partir do 367. Gol 1897, desça até o 130.